Baiano Tailandense Produções. E depois de tanto tempo, eu não esqueci, nem sequer só de um momento que com você vivi. O tempo não vai apagar o meu sentimento. Sempre que penso em você, me dá um vazio por dentro. Vontade de te procurar e começar tudo novamente. Só que agora não erra mais ser feliz, nossos filhos, a gente. Construir uma casa pequena bem no meio da natureza e viver só pra você e pra Deus, que é a minha fortaleza. O meu amor é tão grande, se tivesse como meio de dar nenhuma lenda. Deixa eu te fazer feliz, tô pedindo outra chance, vê se me entenda. E a nossa história de amor, e não vai acabar assim. Tantos anos se passaram e eu não te esqueci. Estou sufocado de amor e tanta paixão. Tenho tentado te esquecer, mas você faz muito bem pro meu coração. Baiano Tailandense Produções. E depois de tanto tempo, eu não esqueci, nem sequer só de um momento que com você vivi. O tempo não vai apagar o meu sentimento. Sempre que penso em você, me dá um vazio por dentro. Vontade de te procurar, começar tudo novamente. Só que agora não erra mais ser feliz, nossos filhos, a gente. Construir uma casa pequena bem no meio da natureza e viver só pra você e pra Deus, que é a minha fortaleza. O meu amor é tão grande, se tivesse como meio de dar nenhuma lenda. Deixa eu te fazer feliz, tô pedindo outra chance, vê se me entenda. E a nossa história de amor, e não vai acabar assim. Tantos anos se passaram e eu não te esqueci. Estou sufocado de amor e tanta paixão. Tenho tentado te esquecer, mas você faz muito bem pro meu coração. Mas você faz muito bem.